me dê uma cadeira, traz uma cadeira que não cai. Cancela a cerveja, traz uma cana com açúcar aí. Já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem uma atriz recente. Acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta. Tá aumentando os sintomas. Eu pego a doença. Cancela a cerveja, traz uma água com açúcar aí. Já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem uma entristecente. Acabou de entrar ali naquela bota. Fecha a conta.